assassinatos, latrocínios, corrupção toma conta, cidade em domínio. Termine a casa cai, você se ferra. O cara que diz que não te trai é o que pra polícia berra. Então acerta, a jogada chega chutando a porta. Seja rápido e discreto antes que os foda te aborda. Quem se importa contigo, na rua nunca cola contigo. Convive no mesmo abrigo, mas não sabe o tamanho do perigo que você passa. Na rua, avenida, beco ou praça, para os homens disfarça, passando de ser a caça, para se tornar o caçador com a PT. Pois o sistema que ensina a bater no também ensina a bater. Queimar o cão é a resposta de quem não é cuzão. Quando vivia na FEBEM apanhava como um cão. Então não venha com sermão, pois ser ladrão é do jovem de São Vicente padrão. Pobre sem ilusão, também não quero generalizar, mas essa é a verdade da maioria desse lugar. Linguagem vulgar, não deixarei de usar. Não queira me acusar se eu ousar na fala abusar. Por dizer algo a mais do que é permitido, sem perspectiva não tem como ser divertido. Entretido com tiro ouvido nesse final de semana, o resultado foi a pernita que tá na cama. O drama da trama, sofrida nesse compara com o meu. A grana por grana e fama me faz achar que não deu. Cada hora passa como se fosse segundo. Tá na hora, faça algo para mudar seu mundo, pois ele gira como se fosse o tambor. Roleta russa de uma pessoa combinou promissor. Jovens aprendendo errada a definição da nossa ilha. Inverno banhado de moda de puto do lado que o homem cria. Importância geográfica é por nós subestimada. Ganância de prata é muito mais estimada. A sociedade cria o crime, o criminoso ou pratica. Então não implica, senão tu se complica. De onde eu venho, não tem como escapar. A vontade me ronda, será que irei me safar? 365 dias por ano, para ganhar dinheiro eu penso em 365 planos. De onde eu venho, não tem como escapar. A vontade me ronda, será que irei me safar? 365 dias por ano, para ganhar dinheiro eu penso em 365 planos. Vacilou, conspirou, leva bala. Errou, se ferrou, pegou ao usar sua fala. Para falar besteira, nome de pessoas em vão. Hoje muitos comentam onde estão e como são. Sigilo é necessário, imprescindível. Homem de negócios nunca pode ser substituível. Incrível como tem muitos caras que se divulgam, mas piores são os que pensam que estão certo quando julgam esse aquele, eu, você. Qual será o interesse para isso ele fazer? É a grana, mordomia, conforto e poder. Se ele não tá faturando, vai pensar em te fuder. Porque você tem que ajudar todo mundo. Viver, manter é o que é difícil. No jogo sujo, onde quer que eu ando, eu não te santo. Sempre respeitando e vendo mesmo retornando. Pra mim, eu sei que o fim é mais do que certo. Assim vou vivendo a fim de não ficar por perto de tudo que possa me levar para um caixão. Mas a força tá do meu lado em toda ocasião. Tenho que conviver com isso e sobreviver, pois com isso todos que são daqui têm que viver. Se você não acredita e quer contestar, só peço que minha febre você não queira testar. A loucura maior é quando estou são. Pois óbvio, é óbvio que penso com mais conclusão. Diretamente da ilha tida como atração, onde tudo pode ser pista de uma investigação. Lugar podre e pobre, muitos com coração nobre, mas quando descobre que dá dinheiro rouba até cobre. Com pior não cobre a verdade por nada. Mesmo que sobe, que dobre, meu lucro eu vou estar ao lado de irmão que no jogo sujo joga limpo. O importante é o dinheiro e quem não está faminto. Eu quero e não espero que isso possa demorar. Opero na minha fábrica de sonhos sem parar. Nasci, cresci, me tornei um homem aqui. Assim que você me conhecer, vai perceber que eu não tô de brincadeira. De onde eu venho, muitos matam e morrem por bobeira. De onde eu venho, não tem como escapar. A maldade me ronda, será que irei me safar? 365 dias por ano, para ganhar dinheiro eu penso em 365 planos. De onde eu venho, não tem como escapar. A maldade me ronda, será que irei me safar? 365 dias por ano, para ganhar dinheiro eu penso em 365 planos. 365 planos.